Aqui sob esta abóbada de Nísia Floresta. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Aqui sob esta abóbada de Nísia Floresta. Aqui sob o zimbório onde um santo viveu, eu cismo sobre o nada e a lama entristeceu. E vem-me ao coração, assim desiludido, santa recordação do meu filho querido. A lembrança dos meus é orvalho enluarado, suavizando o calor do meu peito abrasado. Da vida no espinhal, de minha mãe a imagem, é perfume de flor, é verde de ramagem. Branca e doce visão aos pés do altar pendida, intercedendo aos céus pela filha dorida, que chora de amargor ante o vício e o pecado, enquanto escuta da alma um som nunca estudado. Brando e divino som, que ao coração me vem, como réstias do sol, como um sopro do bem. Seria a tua prece, ó mãe, o teu cicio, que em mim repercutindo eu sinto que alivio? Deus fazendo vibrar seráfico oração, harmonia do céu dentro do coração? Ó mãe, esposo e pai, ó trindade primeira, que eu recordo entre o crepe e a flor da laranjeira, como estrelas brilhando em rosários de luz, um clarão derramai aos pés da minha cruz. Fim do poema.